baseado em fatos reais. Perto do ano 2000, liberdade de expressão aqui nunca existiu. O que eles querem, eu sei, é me deixar de lado. Polícia bate no povo e o povo aguenta calado. Dizem que faço apologia porque canta a vida. Querem tapar minha boca enquanto fecha a ferida. Acostumado com o poder manipulando mente, fique sabendo, compadre, comigo é diferente. Rua é o lugar de onde eu vim, e de lá vem a verdade de muitos igual a mim. Vou te lembrar uma coisa, um velho ditado popular. Lei tarda, tarde, tarda pra falhar. Roubaram, mataram, levaram o dinheiro do povo, querem me calar. Mas olha eu aqui de novo, direto do Rio de Janeiro, Zona Norte, correndo atrás, com muito trabalho e sorte. Malandro que é malandro não enverga, e quem sou eu pra ficar quebrando regra? Senhoras e senhores, tô chegando aos céus. Black Alien, bem-vindo ao banco dos réus. Eu sou pago pra rimar, eu rimo pra ser pago e até preso. E dessa história ninguém sairá ileso. Não subestime meu time, toque, toque, police. É uma questão pessoal me pegar no crime, mas eu te trago mais novas. O nascer do sol se mantém sublime. De um lado eu tenho o Bob, do outro eu tenho o time. I rock around the clock no style do hip hop. Da lírica Berê, toda lírica Glock. Sentado no banco dos réus, ao lado do rei. Meu foco é a minha sentença, eu sei. Hora do pesadelo, bem-vindo cego no asilo. Mas gelado, caindo no pelo, luz no fim do túnel. Alarme falso, prazer em revê-lo decepcionado. Sangue na cena do crime, vaza pelo ralo. Impressionado, dei um dois no que Deus não me pôs. E eu tô enjaulado, mas continuo no páreo, Black Alien, estilo livre, função MC. Culpado até provarem o contrário. Pra quem vem do passado, o futuro é diferente. Presente no tempo presente, o meu futuro é outro. Eu vou extravasar com o melhor da gente. Eu pico a mula, toco o barco e passo a bola urgente. Como um bravo bombeiro, meu semelhante ao resgate. Lava jato a visão, distorcida dos fatos. A hora é agora e o lugar é aqui. Revolução, televisão, não vai transmitir. Auto-intitulados, DJs e MCs. O espaço entre a paz e o inferno é um triz. Não vi à toa e vou ficar para sempre queimando, espalhando essa lava fervente. Sem rabo preso ou assunto pendente. Ninguém passa o pente no alienígena residente. Me pergunta se tô pronto e te digo o tempo todo. O tempo passa, o tempo passa o rodo. Momentos lentos enquanto detentos. Ano novo, nada próspero. O fundamento, o escadinha de helicóptero. Detritos federais me botam na sequela. Só que tem sangue bom que na amarela. Com vocês, meu companheiro. Os cães morrem, a caravana para. Foi que cê disse, otário. Mas tô aqui pra te provar o contrário. Meu raciocínio é muito rápido pra entrar na sua mente. Então cuidado, vai ser assim daqui pra frente. Não gosto do que falo, me jogam na jaula. Acho até que tive sorte, outros vão pra vala. Correndo atrás de mim, querendo me pegar. Tô confundindo, não, sou nem o Pablo Escobar. D2, não somente o rei. Só me meto onde sou chamado, só faço o que sei. Só quem teve lá sabe como é que é. Um abraço seu Raimundo, pavilhão 2, CPE. Passarinho na gaiola não canta, mas um bom passarinho bate a poeira e levanta. Sai pra lá pela saco, não vai me alcançar. E se alcançar, vai ser difícil derrubar. Esse é um pedaço de uma história que eu passei há um tempo atrás, baseado em fatos reais.